de livros na biblioteca, não. Fui recrutado pra guerra, pra desarmar coração. Compreensão, noção na alma, sede de justiça. Por isso a contundência nas minhas letras específicas. Cifra que na cédula é vista, Alice e pras fita. Bala que para a cabeça da vítima, mata a mãe de parada cardíaca. Vida perdida, súplica, legista e matemática. Mas o corpo jogado no asfalto é menos um, mais vai. Você é cara aqui na área, meu bom, os calibre fala mais alto. Toma de assalto, não repara, malemato. Do outro lado, ferramental pra almoxarifado. Casos e fatos que deixam o ser humano alterado. Frustrado a ponto de jogar a vida pro alto. Colapso nervoso e corpo que vive cansado. Com rancor a flor, só terror, hospedou no corpo. Brotou enfermidade, o pai de família esquece das feridas. Mas hoje é refém do crack. A base que você escuta te dá uma base da rua. Base que os mano fuma é a base que eles afundam. Não é base de esmalte, recruta, recorre à base. Se o truta não treme a base, é só males, tem base. Joga fora o rancor e as bactérias do ódio. Desvia do furor do conflito amado do óbito. A degradação do semelhante pelo pódio resulta em jazigo, cela lotada ao próprio. Joga fora o rancor e as bactérias do ódio. Desvia do furor do conflito amado do óbito. A degradação do semelhante pelo pódio resulta em jazigo, cela lotada ao próprio. Apesar dos pesares, dos males envoltos à vida. Dentro dos bares, dos lares, vou lutar por Aparecida de Goiânia, aliás, vou lutar por todo Goiás. Pelo Brasil que necessita mais do que nunca de paz. Quem veio roubar, matar, destruir, causa frenesi. Há muito tempo tá aí, descarregando enfim. Após eu aciono rajada, quantos que aqui não morreu? Com 4-5 na cara, cara de cara, fico eu. Somos sujeitos a erros, firmão, tá suave. Mas persiste no erro, é nosso erro mais grave. Atrás de nave, vários mosca, atrás de motoca. Mil volts achando a avanços, mas você não se toca. O choque vai ser gigante, né? Pique avalanche, você tá com os flagrante, né? O mal desmanche, quanto vale você? Dentro de um Mustang, ambos carbonizados, afundados no mangue. Vai compensar dar seu sangue? Pelos bang, reflita. Cultivar o rancor, a maldita kriptonita. Joga fora o rancor e as bactérias do ódio. Desvia do furor do conflito amado do óbito. A degradação do semelhante pelo pódio resulta em jazigo, cela lotada ao próprio. Joga fora o rancor e as bactérias do ódio. Desvia do furor do conflito amado do óbito. A degradação do semelhante pelo pódio resulta em jazigo, cela lotada ao próprio.